alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Eles são discretos e silenciosos. São pacientes, assíduos e perseverantes. Executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça. Todos bem e iluminados, evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido.